Pode ser. Alguém lembra? Vamos ver. Alguém lembra o que tá falando? Alô, todo mundo aí? Oi? Eu não caí, tá, dessa vez. É, porque rolou um silêncio mó constrangedor agora. Se a gente tá quiser ouvir só elogio, né? É, se a gente quiser ouvir só elogio, faz podcast e manda pra mãe ouvir, ué. Isso aí. Minha mãe não ia curtir, não. Acabou. Oh, não! Não!